moleque de rua que dorme na calçada pelo idoso abandonado, que hoje não vale nada pela mãe desesperada, o filho longe de casa pelo pai internado numa clínica psiquiatra. Tento fugir dessa realidade, pequeno integrante logo canta a liberdade. Joga as batidas, põe mais um piano, põe mais sentimento que essa aqui é pros manos. Na linha do abandono, a vida faz sua parte, os pivetes solta pipa em cima da laje. Não é que nós queria ser os moleques sujos, só não tive a mesma sorte da minoria do mundo. Não fui na Disneylândia, nem na Califórnia, na Praça da Sé, moleque cheirando cola embaixo da roleta, pra não pagar passagem, pra ver as novidades no centro da cidade, pra não manusear as carabinas para pau. Já tô adiantando meu presente de Natal, vou roubar mais um argentino, mais um italiano, nos pequenos furtos ia me adiantando. Passa a carteira, o relógio importado, sem ceia de Natal, Réveillon, o caralho, caminhão da Coca-Cola. Passou adiantado, Papai Noel do mal, cansei de ser enganado. Moleque que andava de monarque na favela, corria descalço pelas ruas de terra. Alguém roubou a paz e começou a guerra, às vezes dá vontade de se jogar sem paraquedas. Moleque que andava de monarque na favela, corria descalço pelas ruas de terra. Alguém roubou a paz e começou a guerra, às vezes dá vontade de se jogar sem paraquedas. Mas não vou, mas eu não vou, porque eu não tenho asas.